Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série Além da Imaginação, a série clássica. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 53 da série, episódio número 17 da segunda temporada, que se chama 22. Marcos, esse episódio tem uma coisa de icônico e uma coisa também de uma história muito contada já, né? Mas eu queria destacar que esse é mais um daqueles episódios onde a gravação é aquela gravação de vídeo, né? Que é meio sem profundidade e tal. Apesar de ser um episódio, na minha opinião, excepcional. Sim, e é mais um episódio dirigido pelo Jack Smite. Boa parte dos episódios que a gente já tinha comentado isso, né? São gravados em videotape e foram dirigidos por ele por conta da experiência que ele já tinha e confiavam, né? A ele os aspectos técnicos desses episódios, que você mesma também já falou várias vezes aqui, eles têm a ver com diminuição de custos, né, da série. Sim, aquela economia, né, de orçamento que eles estavam tentando fazer funcionar, mas vão abandonar mais para frente, né, para alívio dos fãs, né? Sim, isso é uma característica, quem assiste, quem é jovem, né, assiste televisão hoje, vai estranhar isso, talvez, porque as séries hoje, quando ela tem uma temporada de muito sucesso, o que costuma acontecer é que de uma temporada para outra, o investimento aumenta, entra mais dinheiro na série. É por isso que a gente vê séries aí, de um exemplo, Game of Thrones, por exemplo, é um exemplo, acho que paradigma disso. Cada temporada você tinha efeitos especiais mais ambiciosos, enfim, tinha mais dinheiro envolvido por conta da audiência, do merchandising. Na TV dos anos 60, 50, 60, tudo, era outra coisa. As séries tinham muito menos temporadas, e quando a primeira temporada fazia sucesso, dava dinheiro, a estratégia era, à medida que as temporadas fossem avançando, ter um investimento cada vez menor, manter o mesmo... mesma grana de anunciantes, se possível, investindo menos e tendo um lucro, segurando ali o lucro. Mesmo que você perdesse um pouco dos anúncios, você diminuindo custos, você ia levando aquilo enquanto desce. E muitas séries acabaram tendo a qualidade prejudicada com isso. Um exemplo famoso também é a série do Jornada nas Estrelas. A série clássica teve 3 temporadas, cada temporada a grana é menor e fica visível isso. Então o pessoal tinha que compensar com criatividade, com bons roteiros, enfim. O que essa limitação acabou gerando também uma expertise muito grande de roteiristas e produtores para tentar fazer o produto cada vez com menos dinheiro, né? Sim, sim. É verdade, concordo contigo. Inclusive no Planeta dos Macacos, né? Aquela série de filmes antigos, isso foi acontecendo. Eu lembro quando a gente conversou, fez um podcast sobre os filmes, né? A gente comentava isso, quanto mais sucesso fazia, menos grana a Fox investia, né? Chegava um ponto que tinha pouquíssima grana para maquiagem, usavam máscaras, né? Faziam aqueles close, aqueles planos fechados, né? Para evitar perceber que tinha poucos extras. Então é a tendência mesmo dessas empresas, dessas... Né? Eles quererem ganhar cada vez mais dinheiro investindo o mínimo possível, né? Mas o certo é que aqui em Além da Imaginação os episódios que foram gravados dessa maneira não foram muitos, né? Então a gente dá uma respirada, né, e tal, porque esse é um daqueles episódios que eu até estava comentando contigo. A gente tem a impressão que se tivesse a fotografia ali do George Clemens, hein, ia ser um luxo de episódio, mais ainda do que é, porque eu acho que eles fizeram até um trabalho bem feito, né, dentro das possibilidades. Sim, sim, eu o episódio, ele, em termos de cinemáticos, digamos assim, ele é interessante, mas tem muito a ver também, não exatamente com a fotografia, mas tem muito a ver com o design de produção. E a trilha sonora, essas duas coisas geram um clima opressor, um clima de um forte suspense e de uma estranheza em alguns momentos, que casa muito bem com a história. Mantém Sim. a gente numa apreensão do que vai acontecer. Tem sequências de sonho assim, interessantes, a primeira sequência de sonho principalmente, que na verdade é uma sequência de sonho que vai se repetindo ao longo do episódio. Ela é muito interessante, assim. Sim, a trilha sonora daquele episódio Elliot é a mesma trilha que foi reaproveitada aqui nesse episódio, o 22. Mas, poxa, queria também que a gente falasse um pouco sobre os atores, né, e as atrizes. Eu gostei muito do trabalho da Barbara Nichols, que faz a Liz Powell, sabe? A dançarina que está internada. E também tem gente famosa, né? Tem o cara lá do Perdidos no Espaço também, né? A Barbara Nichols, ela foi uma atriz que ela teve uma... Foi mais uma atriz de televisão, ela teve alguma outra participação no cinema, ela era uma atriz de teatro dos palcos e trabalhou também muito na TV, fazendo esse tipo, né, da loira, né, sexy, meio coquete, ela, né, que chamam, meio, né, coquete. Ela tinha uma voz muito característica, ela tá em muitas e muitas séries de TV, ela acabou tendo uma falecendo jovem, ela sofreu dois acidentes de carro. Caramba. Com diferença de alguns poucos anos de diferença. Só que no segundo acidente que ela sofreu, ela teve o fígado afetado. E à medida que o tempo foi passando, a condição de saúde dela foi se deteriorando e ela acabou falecendo por conta disso, por conta de que falência do fígado devido aos ferimentos desse segundo acidente de carro que ela sofreu. Mas ela era uma excelente atriz, ela era uma figura muito interessante e esse episódio depende muito dela. Primeiro que é curioso, essa coisa da personagem ser justamente uma dançarina. O empresário dela chama ela de stripper. A gente fica meio na dúvida. Ela é meio stripper, meio dançarina, mas ela é uma... Ela deve ser daquelas dançarinas exóticas, né, que chamam, né? Isso. E é o tipo de pessoa que a gente associa uma grande alegria, vivacidade. A gente não imagina essa pessoa no hospital tendo crises nervosas, que é o caso dessa personagem. Então já gera uma curiosidade isso, né? É interessante terem escolhido uma personagem que é uma dançarina, né? Pra estar nessa situação. E a gente vê-la nessa situação dela ter esse sonho muito, muito estranho, né? Sim. Claro, a gente imagina que isso tem algum propósito na história, que não vai ser apenas um sonho, e a gente logo vai ver isso. Como você mesma falou, também tem o Jonathan Harris, que é o Dr. Smith do Perdidos no Espaço, né? Um ator muito conhecido aí na televisão, e também um ator muito famoso por dublar personagens de desenho animado. Hanna-Barbera, Disney, ele é uma voz muito famosa, ele é um rosto muito famoso na televisão americana, participou de dezenas de séries, enfim, e também fazia trabalho vocal em desenhos e em séries. Ele é a voz do personagem Lucifer da série Battlestar Galactica, da série dos anos 70 e 80, né? Só que aqui no Brasil ele é conhecido mesmo como Dr. Smith. O trabalho de vocal dele nos desenhos animados, como aqui a gente vê tudo dublado, né? Sobretudo Sim. desenhos animados, a gente não tem. O público não vai lembrar muito da voz dele. Mas é um baita de um ator. E a atuação dele nesse episódio, ela ajuda a criar esse clima também de suspense e estranheza. Ele faz aquele tipo muito sério. ele faz aquele tipo que ele é intimidante e ele tá tentando, através da seriedade dele, dar um choque nela, na personagem, pra ver se ela se convence que ela tá só cismada com um sonho que ela tá tendo que não tem relação com nada. O medo todo que toma conta dela é que esse sonho tem algum significado. E ele faz aquele médico muito perscrutador, assim, que tem aquele olhar que parece que tá varrendo você, né? Tá escaneando a sua alma para tentar fazer você acordar, né? Das suas fantasias. É muito interessante como ele constrói o personagem dele. Sim, é um ator que você sente vontade de ver em filmes de terror, né? Porque ele é muito mais conhecido por esse personagem que é engraçado, né? No Perdidos no Espaço, né? Covarde, engraçado, né? Meio antiético, mau caráter, né? Mas eu gosto muito do elenco. Fizeram um trabalho muito bom, assim, com poucos atores em cena, né? Tem a Lynn Sachs também, que ela interpreta ali uma enfermeira no necrotério, né? Que mais pra frente o personagem dela vai ter um plot twist interessante, né? Uma revelação. Mas eu gosto bastante. É um episódio com poucos, né? Elementos, assim, é gravado só naqueles locais, assim. O máximo que tem ali uma cena de aeroporto no final, que foi muito bem bolada, também gostei do jeito que foi feito, né? Mas olha, eu acho que depende muito da Barbara Nichols e ela entrega uma atuação muito boa. Aliás, você falou assim que achou curioso o fato dela ser uma dançarina, né? De colocarem uma dançarina que tem uma vivacidade, uma joie de vivre, né? Que nem chamam, né? Uma alegria de viver. Mas ela fica o tempo todo, e eu acho isso muito interessante no personagem dela, ela fica questionando o médico quando ele fala assim, ah, eu gostaria de ser um cara mais jovem para poder, tipo, te paquerar, algo assim. Ela não gosta, entendeu? Então ela é intimidante, isso é legal, né? Eu gosto disso na personagem dela. Uhum, exatamente, ela tem... ela é um personagem que tem uma atitude, e a gente acaba simpatizando com ela, a gente gosta disso nela e acaba se interessando pelo destino dela. Não é um personagem plano, né? Você falou da Arlene Sachs, que ela também usava o nome de Arlene Martel. Ela tá, por exemplo, num episódio do Jornada nas Estrelas, a série clássica, chamado A Mock Time, que é um episódio que tem roteiro do escritor de ficção científica Theodore Sturgeon. É um dos episódios que mais famosos aí, celebrados da série clássica, e ela faz a T'Pring. Talvez o pessoal vá lembrar do nome e vá associar o rosto, né? Ela é, ela é uma figura muito interessante, essa atriz. Uma figura interessante em tela, né? Com certeza. Vamos lá então, deixa eu contar um pouco sobre a sinopse, depois a gente fala sobre algumas influências, né? Porque isso daí pode inclusive entregar o desfecho, e a gente vamos dar um respiro aqui para poder falar sobre isso depois, tá bom? Uhum. Vamos lá então, a gente vai ver ali uma cena no hospital, uma mulher deitada na cama. Ela, como o Marcos falou, ela tem um sonho recorrente, ela acorda no meio da noite, ela tateia ao lado assim, ela sente sede e ela derruba o copo de água quando ela vai pegar. Ela escuta o barulho alto do relógio, escuta passos perto da porta dela. Ela se levanta, vai ver o que é, segue o barulho dos passos, pega depois um elevador e ela vai dar de frente a umas portas duplas, assim, onde está o número 22, né, em cima, que você vê que é um necrotério. E abre-se as portas, aparece uma enfermeira, interpretada ali pela Aline Sachs, né, que ela pergunta, quarto para mais um, né, querida, né, boneca? E ela começa a gritar, né, porque ela olha no fundo, tem lá todas as mesas, né, para corpos e tal, está sendo convidada a se reunir aos mortos. Então a história é meio isso, tem esse sonho recorrente. Ela vai receber ali a visita do agente dela, que é o interpretado pelo Fred Wayne, né, que é o Barney, o agente dela, e ele chega lá falando para ela assim, ó, você, querida, como você está? Você está sob pressão? Está melhor? Ela começa a questioná-lo, ela fala assim, pô, você não veio me visitar, somente agora que você veio me visitar, eu já estou aqui há 2 semanas, né, num hospital, o tempo não passa, e eu me senti o tempo todo angustiada. E enquanto ela está ali conversando com o agente dela, que você vê claramente que ele não se importa muito com ela, né, é mais um motivo de ganho, assim, ele meio que foi conferir, né, o que que ela, se ele já estava melhor para poder voltar a trabalhar, né. Aí entra o médico. médico entra todo sorridente, brincalhão, né, paquerando, coisa que deixa ela irritada, porque ela já tá, né, tendo esses sonhos, são sonhos lúcidos, né, que ela diz que tem, que ela sente isso fortemente, e ela acha que de alguma maneira as coisas estão acontecendo, não são apenas sonhos. E o médico fala: olha, você tem que tirar isso da cabeça, eu vim provar para você aqui que você está enganada. Você fala que vê uma enfermeira no período noturno, eu trouxe aqui uma pessoa, e ele abre assim a cortina, tem uma moça, só que não é a moça que ela está vendo. Ela fala: não, não é essa mulher que eu vejo, né? E fica nesse pé, né? Ela teimando que sim, que ela está tendo esses sonhos recorrentes, que isso quer significar alguma coisa, que ela se sente amedrontada, que ela nunca se sentiu assim. E eles tratam ela como se ela estivesse, né, perturbada, louca, desequilibrada e tal. Até o momento onde no episódio, ela, claro, ela, apesar disso tudo, né, sob muito sedativo, ela acaba recebendo alta. E aí sim a gente vai ter o desfecho da história. Então, essa é uma história, para isso eu vou ter que entregar o desfecho, que ela é uma história que ela está dentro do imaginário cultural, né? Vocês conhecem aquela história, vocês lembram do Encontro em Samarra, né? Que eu acho que é uma anedota que foi contada de boca em boca, onde a morte, ela está contando uma história que tinha um mercador em Bagdá, que mandou o criado comprar provisões, aí ele volta desesperado da feira, falando que esbarrou numa mulher, e quando virou, viu que era morte, né? Diz o empregado lá, o criado, que a morte olhou com um olhar e fez um gesto ameaçador, né? Aí ele pede o cavalo pro mestre e fala: eu quero fugir, eu vou para Samarra, eu vou embora, a morte não vai me encontrar. Aí diz que o mercador depois foi ao mercado e ele encontra essa figura, né? Que é julgado que sim é a morte. E fala assim: pô, por que você fez esse gesto ameaçador pro meu criado quando você o viu, né? Aí diz que a morte responde assim: pô, foi apenas surpresa, né? Eu fiquei meio admirada de encontrar ele em Bagdá, sendo que eu tenho encontro com ele lá em Samarra à noite. Uhum. Essa é uma história muito comum, né? Para ser justa, essa história as pessoas relacionam muito com aquele filme Premonição. E sim, tem uma influência. Porém, essa é uma história muito mais antiga, né? Porque se você vai verificar, já existia, na verdade, uma coletânea de histórias antigas, feitas ali, que era em 44, né? Que tinha uma história que, na verdade, tinha uma jovem, olha só, mais uma historinha, né? Uma jovem que ela vai visitar uma região rural e tal, e ela é acordada à noite pelo som de cavalos na estrada, embaixo da janela do quarto dela. Quando ela olha ali, ao luar, tem um carro funerário puxado a cavalo, e o motorista do carro ergue os olhos, tem um rosto assustador, e fala para ela: há espaço para mais um, né? Então, essa história, para você ver, eu falei dessa história do Encontro em Samarra, tem essa edição de 44 aí, editada pelo Bennett Cerf, se não me engano. Tem a história do Bus Collector, que até está naquele filme Dead of Night, né, também, que é uma história de terror de alguém que está chamando você para algo, e na verdade é uma história de aviso, né? Está querendo te avisar, uma visão premonitória, né? Então, acho que é até mais justo, assim, em vez de falar que foi sugerido diretamente para o filme Premonição, e sim, tem muita influência, principalmente para a questão do aeroporto, é uma história que já está dentro do imaginário, né? Popular e tal, né? Sim, virou quase que uma coisa folclórica, né? Está dentro do folclore de americano e de outras civilizações, essas histórias em que você encontra a morte na forma de uma premonição e você tenta fazer alguma coisa para evitar que essa premonição se cumpra, que ela é a morte, obviamente, né? Ela aparece como enfermeira e depois a gente quando ela tá lá no avião recepcionando as pessoas, a gente sabe que ela é a morte. Esse episódio é interessante por conta de que você tava falando dessa anedota, né? E de que isso tá no imaginário das pessoas. Que você tem um encontro com a morte. E a morte te dá um aviso: ó, eu vou te pegar, tô de olho em você, vou te encontrar mais ali na frente. Normalmente nessas histórias a pessoa tenta evitar esse futuro encontro com a morte, e na tentativa de evitar que ela acaba caindo nele e ela se ferra, né? A morte acaba te pegando. Nesse caso do episódio acontece o contrário, ele tem um final mais feliz para a personagem, pelo menos da dançarina, porque nesse sonho ela está tendo um encontro, uma premonição, e essa enfermeira do necrotério que ela vê é a morte dizendo para ela: tem tem um lugarzinho vago pra você aqui. Você quer? E no final do episódio, quando ela sai, ela tá de saco cheio desse agente dela que fica indo no hospital pra saber se ela tá bem, se ela pode voltar pro trabalho pra ele voltar a ganhar os 10% dele, ela resolve viajar. E no que ela vai pegar o avião, o avião é o voo 22, ela já, opa, 22, peraí. Ela começa a ficar preocupada, aí ela esbarra numa mulher, a mulher tá levando um objeto de vidro, e o objeto cai no chão e quebra igual ao copo do sonho. Ela já, né, fala... É legal, opa, né, porque ela tem que fazer a interpretação, porque o sonho dela, ela não vai encontrar essa premonição de maneira literal, né? Ela interpreta, ela começa a sentir sede, ela vai escutar o número do voo, vai ficar assustada, a pessoa vai quebrar sei lá, uma jarra de vidro, né? No aeroporto, né? Então ela vai identificando e vai fazendo a leitura dos sinais, né? Legal isso daí, né? Sim, aí a gente sabe, aí quando ela vai subir no avião e a aeromoça é a mesma, tem o mesmo rosto da enfermeira do necrotério. E a aeromoça faz essa pergunta, né? Fala pra ela, tem lugar pra mais um. Room for one more. Só que é esquisito isso. Uma aeromoça falar isso pra você. Ela iria falar, ô, você tá atrasada, vamos, o voo vai sair. A aeromoça tem um ar, né? Ela não fala apenas assim, sorrindo. Ela tem um ar de como se ela estivesse guardando um certo segredo. Então daí que você interpreta a personagem dela, que quando ela fecha aquela porta, ela tá fechando, ela tá selando o destino daquelas pessoas. Isso. Né? É a morte, ela fecha aquela porta com uma cara de satisfação sensacional, que ela fala, peguei todo mundo, menos ela, menos a dançarina que resolveu ir embora, né? Mas não tem problema, sobrou bastante pra mim. Pô, é muito legal a interpretação da Bárbara Nichols, né? E quando ela tá se encaminhando pro avião, pra subir as escadas, né? Antes de encontrar a aeromoça, ela tá parecendo tá indo para um catafalco, sabe? Tá indo em direção à morte. Você vê a música do episódio é muito boa, né? Para colocar a gente numa tensão, episódio de terror, né? Então é muito legal como é tudo construído assim para esse grande finale, né? Para essa surpresa que a gente vai ter. E quando ela vê a aeromoça, ela grita desesperada, desce correndo, cai no chão, volta correndo para dentro lá do ambiente ali de espera, e as pessoas estão amparando ela. O avião, a porta vai ser fechada, o avião vai decolar e explode no ar, né? Claro, tudo feito assim de uma maneira do que é possível fazer enquanto um efeito especial, né? Mas para mim funciona, né? Tem aquela claridade neles e tal, e o horror, né? Isso é muito interessante porque é o choque do episódio, né? Quando você vê que, na verdade, ela estava fugindo ali de um destino certo. Para ela... como você falou, aparentemente a história termina bem porque ela fugiu desse destino que estava selado, né? No filme Premonição, por exemplo, as pessoas fugiram da morte, mas a morte vai atrás de você, né? Isso é o mais interessante. Eu gosto muito dessa franquia Premonição, né? Do jeito como é, porque é tipo o filme do Jason. Você quer ver como as pessoas irão morrer, né? Vão ser mortes muito criativas. E em Premonição, que fecha muito bem todos os filmes, gente, sou mega fã mesmo dessa franquia Premonição, funciona maravilhosamente. E também no filme Premonição, a explosão é surpreendente, né? Como é que eles tratam a história para o momento da explosão, né? Que é o começo do filme, né? Eu gosto, gente, é um episódio muito bom de imaginação, que a gente fica querendo realmente saber, né? Se fosse produzido de uma outra maneira, né? Com mais grana, com diretor de fotografia, né? E tal, porque os atores são todos ótimos, né? O pessoal tá muito bem. Sim, sim. É um episódio muito bem atuado e eu acho ele também muito bem conduzido. O Jack Smite era um cara, assim, muito talentoso, né? Então, é um episódio muito bacana. Sim, muito, muito legal, gente. Pra quem tiver curiosidade, dá uma procurada também nessas histórias que são baseadas, né? Que tem essa história do encontro marcado com a morte, tipo The Bus Collector, né? Que é um conto do E.F. Benson, né? Não sei se tem tradução para português, né? Mas é um conto antigo, né? Então vale a pena você ir atrás, né? O ser humano tem curiosidade, né, disso, né? Será que é possível você fugir do seu próprio destino, né? Para quem acredita em destino. Eu gosto de pensar que essa pessoa, apesar que tem um tom, o cerne no final, assim, na narrativa final dele, fala que, na verdade, ela tem medo dos próprios sonhos futuramente, né? que ela pode ficar presa nisso, né? Mas eu penso nela como uma pessoa que, sei lá, conseguiu uma segunda chance, né? E quem sabe ela aproveite bem essa segunda chance dela. Eu gosto bastante da personagem. Legal. Também. E aí, vamos lá recomendar filme, ou quadrinhos, ou série? E aí, quer recomendar alguma coisa, querido? Olha, eu vou recomendar um filme, que é um filme bem interessante, não é um filme tão fácil de encontrar. Mas se alguém quiser experimentar, já que a gente está falando de Além da Imaginação, a gente falou em alguns episódios do ator John Hoyt, um excelente ator, e que participou de vários episódios da série, a gente falou sobre ele, né, recentemente. E esse cara, ele certo momento, ele fez um projeto enquanto roteirista e produtor. Ele resolveu fazer um filme que é um thriller policial, só que ele tem um pouco de drama psicológico, ele usa ele faz um uso criativo da câmera. Ele é uma espécie de coisa de filme noir meio psicodélico. Esse filme se chama The Glass Cage, A Gaiola de Vidro. A trama é sobre uma investigação de um homem de negócios, né, que é assassinado por uma mulher misteriosa, a famosa mulher fatal dos filmes noir, né, e dos dois detetives que vão investigar esse personagem. A mulher é feita pela Arlene Martel, né? Olha que legal. Um dos detetives é o John Hoyt, que também está em vários episódios de Além da Imaginação. Então é interessante, dois atores, né, que estão em episódios de Além da Imaginação, estão nesse mesmo projeto, e com o dado interessante que é o roteiro do John Hoyt, é uma tentativa que ele fez de emplacar um roteiro, né? E é um noir psicodélico, meio psicológico, assim, com um trabalho de câmera meio onírico, meio diferente, assim. Então, The Glass Cage, é um filme de 1964, direção do Antônio Santer. Quem conseguir encontrar, acho que tem na locadora virtual por aí, sabe aquela locadora, né? Ah, sei. Da Bahia dos Piratas, né, e tal. Isso, que vem uma torrente de filmes pra você nessa locadora. Uhum. Então, dê uma procurada que vai encontrar, é um filme muito interessante e pouco conhecido. Ah, legal. Eu encontrando, gente, eu dou aquele reforço, tá? Lá na publicação, no site, pro pessoal poder assistir, não tenha dúvida. Ah, legal. Eu vou procurar porque eu também quero assistir, não assisti. Muito bom. Pois é, eu vou recomendar aqui, eu já falei que eu gosto, então vai ser a minha recomendação, tá? Eu poderia recomendar o Dead of Night, né? Que no Brasil acho que saiu como Na Calada da Noite, né? Que é uma antologia de terror britânica de 45, né? Que tem justamente essa história, o motorista do carro fúnebre. Mas eu vou recomendar, eu vou ser pop aqui, vou recomendar o Final Destination, Premonição, que eu acho divertidíssimo. Sinto vontade, inclusive, de rever, tá? Como a gente tava comentando, é uma história assim de um rapaz que ele tá indo viajar com os amigos de escola, professores e tal, e ele tem uma premonição, né, antes do voo sair, né, do que vai acontecer pro avião explodir, e ele, quando começa a ver os sinais, né, das coisas assim que acontecem nessa premonição dele, ele tem um ataque de pânico, começa a quebrar o pau e tiram todos os colegas dele, professor e tudo, do avião, né, e tal, porque estavam causando lá. E quando eles estão ali no aeroporto ainda lá, são retirados do avião, eles veem o avião explodir, né, uma cena fantástica, por sinal, no filme. O filme é dirigido ali pelo James Wong. Não é o James Wan, gente, é James Wong. pra não dar confusão. O roteiro, tem uma curiosidade aí. O roteiro é do Jeffrey Haddock, e ele escreveu pra ser um episódio da série Arquivo X, né? Só que ele acabou sendo persuadido pra fazer um longa-metragem, né? E tal, e começou depois a produção, conseguiu, né, arrumar gente para fazer a produção, e foi um sucesso absurdo, viu, gente? Foi um filme que ele teve orçamento de 23 milhões de dólares, e a receita dele total, primeiro que na primeira semana já foram 10 milhões, sabe, de arrecadação, e o total foram 112 milhões, sabe, de dólares, ou seja, fez muito dinheiro, né? E eu gosto, inclusive, das continuações, e o jeito que termina, cara, o último filme, ele é perfeito, cara, é muito bom. Eu me diverti muito, eu recomendo pra caramba assistirem aí essa série de filmes aí. É bem pipocão mesmo, saca? É interessante esse lance da morte ir atrás de você, pra, né? Você tá devendo, né? Tu não morreu, então peraí, né? Vamos dar um jeitinho de tu morrer, né? Vai ser um piso molhado, vai ser uma eletrocução, alguém atravessando a rua sem olhar. Então é muito interessante. Eu gosto. É bem bacana mesmo. E eu gosto da maneira também como eles fecharam a série. É surpreendentemente bom isso daí. Ah, sim. Ó, fica como uma segunda recomendação aí mais elegante, é para quem quer ser mais cult, essa antologia clássica aí do Dead of Night, tá? Então, para quem quiser conhecer, para falar a verdade, faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro que é muita gente foda envolvida, sabe? São episódios dirigidos por vários diretores, assim, individualmente. É uma antologia lindíssima, tem por aí totalmente remasterizada, e, cara, tem histórias de gelar o sangue, viu? Tem história do boneco de ventríloco aí, que é uma história famosa também, né? Então vale a pena, gente, tá? E a gente, né, tá brincando de selecionar musiquinha pro final do episódio. Dessa vez é a minha vez, né, Marcos? A última vez foi você, né? Uhum. Tá bom. Então, já que é a minha vez, eu vou escolher aqui a música de uma banda que eu gosto bastante, que é o Metallica. Eu adoro terminar o episódio com rock também, é gostoso, cara. E eu vou escolher Enter Sandman, tá? Do Metallica, que é um álbum ali de 91, né? E fez um puta sucesso, que era o Black Album, né? E fala sobre isso, né? Os sonhos, né? Você rezar antes de você dormir, né? Senão a morte pode te levar no meio do sono. Então é legal, é uma música muito maneira, eu gosto, cara. E caramba, ouvinte querido, quero agradecer, claro, você estar aqui acompanhando o nosso trabalho, tá? Não deixe de conferir os outros podcasts que a gente tem também, outros formatos, outros projetos. A gente tem podcast sobre séries clássicas, como a gente está fazendo ali na imaginação. A gente também tem sobre séries mais moderninhas, a gente tem de Penny Dreadful, Vikings, Game of Thrones, tá? A gente foi um dos primeiros sites a fazer podcast sobre Game of Thrones, tá? Então, depois virou uma moda, né, e tal, mas a gente começou lá, né, no comecinho mesmo, então era muito divertido fazer. E a gente tem, claro, sobre os diretores, tá? Se você quiser conhecer sobre filmografias, é só você acessar masmorracine.com.br. Lembrando que a música que eu escolhi, né, que vai tocar no finalzinho, só toca também no MP3 que está disponível lá no site, certo? Então é isso, agradecendo mais uma vez aqui, peço para vocês, claro, curtirem a nossa página no Facebook, seguirem a gente lá no Twitter e no Instagram também. Nós estamos no Twitter como @masmorra_cast, no Instagram como @masmorracine. Tá, então a gente está tentando manter ativo esse Instagram para poder publicar mais coisas, né? E é isso, fiquem aí com uma música muito legal do Metallica, né, para terminar esse podcast, e a gente se encontra aí no próximo episódio de Além da Imaginação. Beijo, tchau. Tenham bons sonhos.